Preparar a apontar já, e aqui está uma nerd maratona especial, como a maioria dos seriados que nós adoramos, o Nerd Maratonista tem um especial de Natal, e muito bem. O que, que a gente vai fazer nesse especial de Natal? Eu vou convidar um de meus queridos amigos e vamos destrinchar um episódio de Natal de alguma série. Então se preparem para ter muitos especiais de Natal de Doctor Who, dos Simpsons e vários outros também bem famosos. Só que desta vez estreou no dia 20 de dezembro de 2018 uma das coisinhas mais fofas da história dos animes patrocinados pela Netflix, que é nada mais nada menos que Feliz Natal Metaleiro, o especial de Natal de Agretzko. E como eu vou falar de Agretzko, eu não poderia estar com ninguém mais, ninguém menos do que minha estágio escrava de estimação, senhora dona Ana Lúcia Letier, dona Joaninha Trecker. Fala, meu amor! Olá a todos! Um Feliz Natal para quem é de Natal, um Feliz Festas para quem é de festas. E a gente vai destrinchar mesmo, como se fosse um piruzinho, o Nerdmaster. É, ou um sobá de cavalinha. Sim, porque se o meu problema com sobá de cavalinha é que eu não como peixe. Né, nem eu. Eu não iria de sobá de cavalinha, não. Eu ia de sobá de qualquer outra coisa, mas de cavalinha, não. Tá bom. Mas vamos lá, isso já vai ser piada pra depois no meio do episódio. Mas deixa pra lá. O que, que você achou, dona Ana, do especial de Natal de Agretzko? Antes da gente começar a discutir o episódio per si. De certa forma, pra mim foi inesperado. Não tinha lido em lugar nenhum que ia ser lançado algo assim, né? Então foi um presente mesmo, foi uma grata surpresa. Foi um Christmas presento. Olha, faltou vir assim só com o lacinho na cabeça, enfeitadinho, mas foi uma surpresa, gostosa mesmo pelo episódio, que é fofo, metaleiramente falando, e ele destrincha uma coisa bem moderna também dos nossos tempos, né, Nerd Master? Sim, então vamos sentar a porrada logo no episódio. Começa o episódio exatamente aonde parou a primeira temporada, ou seja, estamos de novo no hospital, ainda naquela cena em que o Haida se declarou para Agretzko. E está lá a Haida com aquela cara de bunda dele, né? Aquela cara de eu me declarei, né? Que coisa, né? Mas ele se declarou, beleza? Ele se declarou. E o que que Agretzko achou disso, dona Ana? Mas olha, eu acho que ela teve uma reação bem natural, viu? Ela primeiro ficou muito lisonjeada, achou tocante, achou lindo, mas ela foi no ponto, né? Olha, eu não sinto a mesma coisa por você. Ai, deu uma dosinha. Cara, não, peraí, não, porra, naquela hora do mais aí caiu a gotinha do soro, eu falei, não faz o mais, não uso mais, não. Mas você quer saber, Nerdmaster? Eu achei natural. Veja bem. Não, okay. A Agretzko, ela okay. Acabou de sair de um namorico. Sim. Onde ela criou um bilhão de fantasias sobre o que é o amor, sobre o que é estar apaixonada. E ela caiu na real de que não, isso aqui não é amor. Ela ainda não sabe o que é amor de verdade. Ela não se apaixonou de verdade por ninguém, né? Ela teve só aquele... Desculpa o termo, né? Um fogo na cebola. É, eu boto esse problema na mesma conta daquele filho da puta do Resaski. Ainda boto na conta dele esse problema. Se o Haida não se deu bem, a culpa é do Resaski. Tá, então vamos usar o nome dele pra dizer que ela, na verdade, está com uma ressaca com a ideia. Puta! Ai, Ana! Puta que pariu! Ah, meu Deus! Tá. Tá, foi pra doer. Não, eu vou deixar. Você acha que eu vou tirar? Não vou tirar, eu vou deixar. Bem feito, quem mandou? Agora o povo vai todo mundo saber que tu sabe fazer piada ruim. Bem feito. Mais uma coisa que eu quero deixar claro. Beleza, a Retsuko jogou a real pro Raida, né? Foi educada, pediu desculpa, caramba, quatro. Mas a porra da Fênico tava na parede ouvindo tudo. Ah, mas ela é espiã, chefe da né? História. Ela sabe tudo. Inclusive, mais pra frente, a gente vai ver um momento full detetive da Fênico. Mas calma, né? Agora não. Calma aí, segura as pontas. Aí, beleza, o Raida agora tá tendo pesadelos com essa cena, né? Ele acorda desesperado. Oh, meu Deus, eu fui jogado no chão, me deram fora, sai dessa... E aí entra a abertura deste episódio maravilhoso com Jingle Bells versão Heavy Metal. Escuta aí um pouquinho, ouvinte. Esse Heavy Metal é muito bom. Escuta um pouco. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. How much fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. How much fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the slump in a one-horse open sleigh. Roaring up bells with gold, laughing all the way. Bells and bobtails ring, make the spirits bright. Oh, fun it is to ride a single sleigh so the night. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Muito foda, né, Ana? Não, muito bom. Tá no clima. O Raida também, né? Na verdade, a abertura do desenho tem a Retsuko, né? E aqui você tem ele. Ele se movimentando. É ele que tá no clima heavy metal, por incrível que pareça. Não, porque mal ou bem ele é roqueiro. A gente já até viu isso na primeira temporada, que ele deve tocar numa bandinha qualquer dessas, inclusive ele é punk, ele não é só roqueiro, ele não é apenas roqueiro, ele é punk, porque ele inclusive frequenta um bar punk, né? Foi bom salientar isso, né? Muito bem. Daí o que que acontece? Acaba o crédito, beleza, e estamos um café, né? E a Retsuko tá tentando bater uma foto bacaninha de um sorvetão que ela comprou por 1.800 ienes. Eu fiz a conversão para saber, tá R$64. Então, um sorvete de R$64, porra, ok, né? Galera quer gastar 64 conto no sorvete, deixa, não tô eu, né? Aí ela vai e tira, mas pra que ela tá tirando foto do sorvete, dona Ana? Pois é, Nerd, mas é a modernidade. É a vida moderna, você posta ela onde? No Instagram, claro. E sim, ouvintes, pelo menos diferente de outros desenhos animados e outras séries, foi falado que é o Instagram mesmo, não foi falado que é o aplicativo do momento ou tal coisa. Muito provavelmente o Instagram deve ter dado um cascalho para aparecer na Grécia, como é que seja, vai lá. É, mas olha, se deu esse cascalho, vamos considerar que tá bem autoconsciente, viu, porque... Não tá? É, porque, ó, eu vou ser obrigada a fazer um pequeno à parte aqui pela minha relação com o Instagram. Ela é praticamente nula. Porque eu vejo muita gente postando, olha, realmente, aquele padrãozinho que a Retsuko tá seguindo, né? É, latte, doces, selfie, latte, não, pera, doces, antes disso, perninhas. Isso é o quê? Isso é a Fênico olhando o Instagram da Retsuko e vendo que é exatamente igual o Instagram da Tsunoda. Sim, ela tá pegando a cartilha Tsunoda do que publicar no Instagram, né? E é a mesma sequência. É a mesma sequência. Agora, veja... Selfie light. Doce, latte, selfie. Doce, latte, selfie. Doce, doce, doce. Doce, selfie, selfie. Close na perna. É a mesma, o mesmo estudo da Tsunoda. Falando na Tsunoda, Ela virou a mestra da Retsuko, né? Porque ela é a chefe, a mestra da Instagramação na empresa, né? Sim. Então a Retsuko tá tirando lições de como ser uma boa Instagrammer com a Tsunoda, inclusive que a foto daquele sorvete que a Retsuko provou e disse que tava uma merda, então não valeu os 1.800 ienes daquela porra, e ela falou, essa foto de sorvete tá uma merda, Retsuko, você tirou a careca do tiozão aparecendo na foto, isso é horrível, na verdade você tinha que ter virado o sorvete de lado, tirado a foto contra a luz da janela pra tirar um ângulo, sei lá da quê, e botar uma folhinha pra fazer uma graça, tal coisa, mestre, muito obrigado pelas suas informações, eu te garanto, adorei, muito obrigado, por aí vai, né? Fazer o quê? Mas olha, Ned Master, você quer saber? O Instagram, eu entrei muito mais pra seguir as pessoas do que pra postar fotos. Em primeiro lugar, porque eu não me acho uma boa fotógrafa, crítica terrível com as fotos que eu tiro. Eu acho que eu devo postar uma ou duas fotos por ano. É nota mental. Estou pensando em comprar um mini estúdio de luz para poder tirar as fotos dos meus funcos. E sinceramente, eu não me sinto tão criativa. Se você quiser ver um Instagram que é muito simpático, é o da Georgia Tennant. Ela me posta uma foto do pai dela trocando uma lâmpada e o marido está do lado. E ela, a legenda: quantos doctors são necessários para trocar uma lâmpada? Trocar uma lâmpada. Eu queria muito que ela tivesse dito, você sabe um Instagram que é muito legal e dá pra seguir? É de um tal de O Nerd Master, é um cara legal, ele posta umas fotos bacanas de filmes que ele assiste, dos brinquedos que ele tem. É, mas, fica a dica, gente. Não, é uma merda, não segue não, não vale a pena não. A dona Ana não segue, ela não gosta, viu? Então foda-se. Né? Eu vou corrigir isso daqui a alguns instantes. Que a gente vê. Eu tô igual a Hetz, eu tô. Como é que se diz? Fome pedindo, de like. Implorando curtida, claro. Puta que pariu, que merda. Mas o que é que a Fenneco acha da vida Instagramer da Retsuko? Como uma pessoa extremamente crítica, né? Ela obviamente tá achando que ela tá caindo no buraco negro do Instagram. Ela percebe, óbvio, ela está seguindo os passos da nossa outra amiguinha lá, Tsunoda, está seguindo ela de forma cega, e para ela se tornar uma retardada que nem a Tsunoda não demora muito não, ela já começou o processo de transformação. O Raida, obviamente, não gosta, fala, não, pensa bem, a Retsuko não é assim tão retardada, ela tem cabeça no lugar, pô, não sacaneia assim. A Fenneco ficou com aquela cara, de, pode ser que sim, talvez, não sei. Não, pode ser que sim, não. O cara falou, a Retsuko não é desse tipo de garota, aí a Fenneco, é verdade. A Fenneco é fantástica, cara, ela sai de um 300% pro zero em 10 segundos, né? É verdade, tem razão. Aí o que acontece? Começa as fofocarias dentro do escritório, né? Todo mundo querendo saber o que todo mundo vai fazer no Natal, principalmente a Kabay, que afinal de contas ela não é espião, olha só, ela voltou pro trabalho, a dona Kabay, bocuda, hipopótama, fofoqueira, olha só, viu? E aí a Kabay... Ô, Alexandre, né, de Master, falando em fofoca, tá? Eu tô te seguindo sim no Instagram, tá? É, né? Então tá. Então tô obrigado. Aí a Kabay chega, conta pra Retsuko que pra poder ter um Feliz Natal com a família, ela tem que cavar os brinquedos, esconder os brinquedos da criança, mas mesmo assim as crianças acham. Também é os filhos da Kabay, né? Né? Os filhos, né, da Kabay devem ter aulas com a Fenneco. Não, porque eles são Sherlock Holmes, meu. Não, mas não. É aula de espionagem com a própria mãe. Não é detetivisco, não. É espião mesmo. Não. A mãe, ela é fofoqueira. Ela inventa e aumenta. Eles são Sherlock Holmes. Eles chegaram à conclusão de onde ela tinha enterrado os presentes por causa da lama no sapato da mãe. Sensacional. Isso aí é dedução, meu, é investigação. Aí a Kabay pergunta pro Raido o que ele vai fazer, ele desconversa dizendo que vai pra uma festa, o que é mentira. Depois ela pergunta pra Hetsu o que ela vai fazer, e ela desconversa, porque ela disse que achou um restaurante em Kamakura, que é uma outra cidade afastada, com um menu de Natal bonitinho. Realmente, é um menu de Natal muito, muito bonitinho. As comidinhas em forma de bichinho. É uma coisinha muito fofa mesmo. Uhum. E a Feneco já vai atrás, ó, tá vendo? Falei. Ela tá indo pra outra cidade só porque tem que tirar foto num restaurante da moda. Ela tá indo pro lado negro do Instagram. Aí o Ferro Raider depois, ó, toma cuidado pra gente não ser denunciado pelo Instagram, tá? Ele começa a ficar preocupado, né? Porque realmente ela tá uma stalker, né? Completa. Né? Mas aí o que acontece? A gente vê a Hetsuko tirando lá a foto do tal menu, como eu falei, realmente é um menuzinho bem bonitinho. E logo depois disso a gente vê a Hetsuko e as nossas queridíssimas Washimi e Gori nos seus happy hours de sempre lá no karaokê. E ela convida as garotas para alguma coisa na véspera do Natal, porque ela não conseguiu marcar nada, né? Mas óbvio que não deu certo, porque Gori já estava com o encontro marcado, o Ashimi também já estava com o encontro marcado, obviamente. E aí o que as duas percebem, como que as duas ficam em relação a Retsu? O desconfiômetro delas já cai, né, de que a Retsu tá encalhada no Natal. Ela não tem nada pra fazer, que ela não tem programação. É um misto de estou desligada do mundo com... Ai, meu Deus, eu tô tão preocupada em receber meus likes que eu não tô olhando nem o calendário. E isso eu acho mais preocupante do que as fotos em si, viu? Sim. Mas aí o que acontece? Elas ficam desesperadas. Menina, arruma o que fazer, que absurdo, não pode ser uma coisa dessa, né? Aí a gente pensa que esse é o único momento Washimi e Gori do episódio. Mas calma, ouvintes, calma. Vocês ainda não viram nada. Calma, esse episódio é sensacional, cara. Ele teve dois momentos Washimi e Gori, por isso é pra deixar qualquer fã doido de paixão da vida. Mas tá bom. Alexandre, é importante dizer qual é o programa que as duas têm. Fala. Elas foram namorar. Ai, caraca, o Ashimi e Gori são a melhor coisa que tem nesse desenho, pelo amor de Deus. Eu acho que é interessante só fazer uma observação, né, de que eu não domino nada de cultura japonesa, mas o pouco que eu percebi de animes, mangás, produções em geral, é que o Natal é visto como uma data romântica, né? Tem essa coisa da troca de presentes, né? Não. Mas ela não tem aquela coisa assim, família, ela não tem conotação de religião como tem pra gente. Por quê? O Natal no Japão foi introduzido no Japão. O Japão não tinha nenhuma tradição de Natal, tá? Foi introduzido com a cultura americana isso do Natal. Tanto que o próprio porcão, uma coisa que a gente até não comentou, que era uma outra cena, sim, que é um porcão chegando no escritório com o Komiya e maldizendo o Natal, porque o Natal é uma merda, o pessoal fica muito bobo cantando essa porra desse sino de Belém toda hora, que pé no saco. Ah, feriado de verdade é finados e ano novo. Aí eles conhecem, finados e ano novo. Por quê? Aí eu andei pesquisando, óbvio, né, que nerd como eu sou, eu não podia deixar passar. No Japão tem pouquíssimos feriados, cara, e os dois realmente nacionais, que a galera para tudo, tal e coisa, é justamente no meio do ano, que é o dia de finados dele, é lá pra julho, e no ano novo, que são realmente as únicas datas que todo mundo para e todo mundo realmente tira férias, tipo, feriado mesmo, entendeu? Todas as outras datas comemorativas não são tão feriados, assim, vamos assim dizer, pro Japão, entendeu? Sim. E o Natal é um desses. Sim, e até o Hanabi, que é a coisa de você poder apreciar a floração das sakuras, né? Da cerejeira, é uma coisa que é feita durante o expediente, você no máximo pega o horário do almoço, faz um horário do almoço estendido, ou final do dia encurta um pouco o expediente, para todo mundo sentar nos parques, numa rodinha de colegas de trabalho e ficar lá sentados tomando um saquê, curtindo uma comidinha própria da festividade, vendo as cerejeiras florescer. É uma coisa de um dia, uma coisa que nem toma muito tempo. Sim. Aí o que é que acontece? Papo vai, papo vem, a gente vê a galera se aprontando pro Natal, tal e coisa, e aí o que que ocorre? A Retsuko ficou um pouquinho depois do expediente, porque ela ainda estava terminando um documento e ela queria tentar arrumar o que fosse. O Raida ainda tentou, o Raida ainda tentou convidar a Retsuko, mas fez aquela cara de bunda de novo, lembrou do desculpa aí, mas eu não curto você. E acabou o café. Eu queria pegar café, mas acabou o café. Cara de bunda que fez. Edmato, você reparou uma coisa? Ele engoliu um pedaço gigante de torta de climão, né? Ficou ali. Rapaz! Eu vi o cheiro vindo daqui. Na torta de climão. Mas a Retsuko, ela tá super de boa com ele. Ela não tá tratando ele diferente. Não! Ela não tá tratando ele de qualquer forma. Quem tá botando pilha é a filha da mãe da Fênico. A filha da mãe. Aliás, a cena da Fênico na máquina de venda é uma gracinha, né? Que a Fênico é baixinha. Ela tá conversando com o Raida, dizendo: ó, rapaz, vai não, tu vai tomar outro fora da Red, deixa de ser trouxa. Inclusive, na legenda tá muito legal que ela fala: sabe de nada, inocente. Na legenda tá isso, só não tá o inocente, mas tá: sabe de nada, rapaz. Aí ela pulando pra tentar apertar o botão do chá verde, que é o mais alto lá, o Raida. Toma, aperta pra ele. Mas isso já foi há um tempão. Um tempão, isso foi semana passada, filha da puta. Como é que foi um tempão? Já foi um tempão isso. Quer que tenha eu tentar de novo? Eu vou tentar de novo. Aí vai tentar de novo e não tenta. É um babaca, né? Mas aí o que acontece? Tá Retsuko batucando no seu computador, terminando o documento que ela tinha que terminar. Puta, porque ela não tem o que fazer no Natal, já até pesquisando no Google outro restaurante que tenha menu para uma pessoa só, mas aí ela para. Mas de repente, não mais que de repente, ela escuta sinos natalinos? Mas como pode? O que que está acontecendo, dona Nana? Bom, o que está acontecendo é que o inferno liberou as suas portas, né? O Papai Noel das Trevas se manifesta na figura do Senhor Porcão. É importante notar... É o Papai Porcão! Ele está carregando uma metafórica... um trenó. Ele está sendo levado por um trenó que está sendo puxado por dois capachinhos. Ele conseguiu duplicar lá o capachinho-chefe dele, né? O gente, me deu branco agora o nome da criatura. É o Comia. O Comia, né? Ele ficou Comia 1... Comia 2. Imagina a cena, ouvintes. Você sabe o Comia, né? O suricato, é? Beleza? Agora imagina aí a forma de rena. É uma rena com a cara do Comia. Só que não é uma rena. São duas renas com a cara do Comia, puxando um trenó de focinho de porco, com o porcão vestido de Papai Noel e saco nas costas, tá cantando Bate o Sino Pequenino. E ele vai trazer um presente pra Retsuko. Um presente das trevas. Aí você pensa: uau, o seu porcão se vestiu de Papai Noel pra dar presente pra Retsuko. Que bacana, que legal. Mas como é que é o presente, Ana? Pilhas e mais pilhas e mais pilhas de trabalho, documentos. Ó, pra ontem. Pra ontem, ó, com aquela cara de trevas do porcão, né? O olho vermelho pegando fogo, né? Isso é pra ontem. Feliz Natal! Filho da puta. Gente, fala sério, ele só faz hora extra pra isso, né? Pra ver qual foi a vítima, geralmente a Retsuko, né? Quem foi o idiota que ficou 5 minutos a mais no serviço e falar: agora é minha vez de me divertir, tó! Muita sacanagem, né? Mas, porra, aí, beleza, bastou isso, né? Chegou o momento heavy metal, Merry Christmas! Aí, bateu o sinal da fúria, pegou no microfone, mandou o recado dizendo que a vida dela tá uma merda, que ela tá precisando de curtida para viver. Mas aí, não só a gente foi brindado pelo maravilhoso momento heavy metal do episódio, mas ela olha para a janela e pela primeira vez eu vejo ela interagindo realmente com as coisas do mundo. Ela se joga pela janela com aquela cara de heavy metal, aquela fúria, aquela área, e quando cai no chão, levanta a carinha normal da Hetsuko e vai para algum lugar que a gente até agora ainda não sabe qual é, mas daqui a pouco a gente descobre. Muito bem. O que, que tu achou desse momento heavy metal? Olha, eu fiquei um pouco assustada com a jogada dela pela janela, porque até onde eu percebi, o andar era muito alto. Eu sei, eu tive um momento assim de, será que ela tá fazendo uma besteira, meu Deus do céu? Fiquei assustada. Aí ela caiu, saiu andando, eu falei assim, não, essa queda foi metafórica. É metafórica, exatamente. Acorda, Ana, acorda. É da Sanrio, eles não iam fazer isso com você. Calma, calma. Revendo depois o episódio, que eu já revi pelo menos umas 8 vezes, desculpa, mas eu sou dessas. Aí o que é que acontece? Tanto o porcão tá de Papai Noel, quanto o heavy metal e a jogada na janela, é tudo metafórico, entendeu? É tudo da cabeça da Hetsuko. Pra nosso alívio, né? A nossa pandinha vermelha simplesmente se apruma e ela saiu do serviço, ela saiu do escritório, é o que a gente tá vendo. Beleza. Corta a cena e aí vemos Raida e Fenneco no bar punk favorito do Raida, de segundo reza a lenda, está tendo lá uma festa de Natal com os amigos do Raida, apesar de que eu não vi amigo nenhum ali, mas talvez a galera dali do bar seja os amigos realmente do Raida, e o Raida tá afogando as mágoas na cachaça, né? No uísque, né? E a Fenneco, como é a Fenneco, ela tá de novo Stalkeando o Instagram da Hetsuko. E aí ela se depara com a foto. E ela fica preocupada do Raida não ver esta foto. Mas o Raida pega no celular da Fenneco e vê esta foto. E como é que é esta foto, dona Ana? É uma foto bem produzida, mostra um local meio escuro, uma iluminaçãozinha legal, que bate exatamente sobre duas taças de bebida, posicionadas assim meio uma em frente à outra, né? Dando a sugestão de que ela está num restaurante acompanhada. E nessa hora que eles percebem como é que é a cena, o Raida tá lá olhando com cara de bunda pro celular da Fenneco, e eu vou ter que dar parabéns aqui, eu peço até uma salva de palmas virtuais, que eu mesmo botarei na edição, pro atendente de bar mais solícito e mais empático da história da minha vida, porque eu foi o Raida olhar pra essa cara e de repente pinta uma garrafa de uísque na frente dele, ele vai de gargalo na garrafa, enfiando o pé na jaca de vez. Aí o técnico, não! Não desconta na bebida! Calma, não é assim, não é assim, ela pode estar sozinha. Aí o Raida, porra, tá sozinha, o caralho, tá vendo que são duas taças, porra, é óbvio que tem homem nessa parada. Aí ele bate com a cara na porcaria da mesa, minha vida é uma merda, Natal de bosta, que merda, quero mais nada não. Aí a Fenneco, aí temos um momento Sherlock Holmes da Fenneco, né? Ela olha melhor pra foto e o que que ela descobre, dona Ana? Primeiro, o momento Sherlock Holmes é tão completo que até a roupinha de Sherlock Holmes aparece nela, né? Né? Pra ficar realmente assim, aqui tem um Sherlock Holmes perfeito. Ela começa, fala assim, olha, não, vamos analisar melhor, ó. Essa taça aqui, tá vendo? Uma taça boa mesmo, uma taça de boa qualidade, de cristal, de vidro até. O pezinho dela é lisinho. Esse aqui tem um coisinho, uma espécie de bolinha aqui em cima, daquelas taças de plástico vagabunda. Isso não tem. Aquelas taças de plástico de montar. Isso daí não existiria num restaurante chique. O Raida ainda fica assim meio duvidando, não sei o que das quantas, mas ela começa a passar um filtro na imagem e o que que ela mostra? A taça, apesar de plástico, ela dá um certo reflexo, e ela consegue com o filtro... Mas antes do reflexo, não. Antes do reflexo. Ela percebe que também o prato de frutos do mar, na verdade, é um 1,99 de cavalinha comprado em mercadinho na frente da empresa. É, aquele que tem no combine da esquina? No combine, exatamente, no combine, exatamente. Que, aliás, os dois dizem que é delicioso, né? Eu concordo. Mas voltamos, então, é a cavalinha. Isso aqui tá, ele tá arrumado na mesa pra parecer algo chique, mas repara bem, é a cavalinha de 1,99. O Raider falou, é verdade, eu tô reconhecendo esses ingredientes todos. Aí vem o filtro, que ela vai começar, não, me dá o teu notebook. Agora você é o Sherlock Holmes completo, dá o teu notebook. Ela joga a imagem do notebook e começa a fazer... Uma coisa, antes eu queria só saber, de onde é que ele tirou esse notebook? Foi do rabo, né? Porque eu não vi ele com mala, com pasta, com mochila, nem nada não. Ah, aí eu dou uma desculpa que ele tava debaixo do balcão. Tirou o notebook do mesmo lugar que o Batman, então deixa, não importa. E do Capitão Jack também, não se esqueça. Isso, vai embora. Bom, vai embora, segue viagem. Puxa o notebook, faz lá os filtros, os tratamentos, e aí ela consegue ver o reflexo da Hitsuko na taça. E dá pra perceber que ela tá com o uniforme de trabalho. Um olha pro outro e fala assim, ela não saiu pra jantar, ela tirou essa foto. A dedução da nossa Xerox é... Ela, a Xerox. Ela pegou, ela não conseguiu sair do serviço, passaram serviço extra pra ela tá de castigo lá no trabalho, e pra não... aparecer sozinha, abandonada, infeliz, ela desceu no combine, comprou uma taça de vinho vagabundo, comprou umas duas taças de plástico, montou lá com as técnicas todas da Rinoda, e ela não consegue nem terminar de falar, porque cadê o Raida? É, mas antes do Raida, peraí. Pro ouvinte que não conhece, combine é o nome genérico que se dá para aquelas lojinhas de conveniência, tipo de posto de gasolina. Só que no Japão tem tudo quanto é lugar e não só nos postos de gasolina. Então combine é loja de conveniência, tá? Entenda assim. É porque a gente tem que explicar tudo hoje em dia, dona Ana, desculpa. Sim, não, mas é bom. Espalhar cultura é maravilha. Mas aí, Raida para o resgate! Pois é, a menina nem terminou de falar, ó, lá as suas teorias todas. Ó, cadê o Raida? Ele já está encapotado, já está todo preparado para enfrentar aquele frio de inverno japonês. E tá caindo na rua, por quê? Porque ele vai ao resgate. Não, nessa hora, cara, eu bati palma pro Raida, leva a mão não, uma porra. Falei, iaê, tomou vergonha na porra da cara. Uhul, vai, Raida, vai. Mas aí ele chega na empresa e quem que ele encontra? Encontra os grilinhos. Cri, cri. Porque ele esqueceu que, apesar de tudo, a Hitsuko é extremamente... competente, né? Ela montou lá, armou bonitinho o cenário pra ilusão de um jantar a dois, mas ela também terminou o trabalho dela. Acabou o serviço, vambora. Não. Você entendeu isso? Entendi. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Acontece que o Raida teve as melhores intenções. Eu agradeço muito ao Raida, inclusive, ele ter tomado vergonha na cara e ter corrido. Só que ele não contava que quem era eficiente de verdade era o Ashimi Gori. Sim. Porque eu duvido muito que a Hitsuko tenha terminado o trabalho, porque ela foi carregada pra fora pela Washimi e pela Gori. Porque a Washimi e a Gori perderam os seus encontros, a Gori tomou um cano e a Washimi não gostou da cara do sujeito que ela encontrou. Aí que elas falaram, tadinha, elas também devem ser ótimas Sherlock Holmes, né? Porque... ela também descobriu que a Hitsuko estava na empresa. Ah, tadinha da Hitsuko. Vamos pegar a Hitsuko. E descobriram sem usar filtro de computador, hein? Elas estão mais eficientes do que a... Ah, o Ashimi e Gori, ó. Elas até provavelmente receberam alguma mensagem telepática do Mestre Wei Wei, que infelizmente não apareceu neste episódio. Mas também era querer demais também, né? Sim. Chega, né? Vamos lá. Mas aí tá o Ashimi e Gori andando pela rua, carregando pelo braço a Hitsuko. Como elas são mais altas, a Hitsuko não encosta no chão, né? Ela tá sendo literalmente carregada pela rua. Tanto que ela pede, tá, legal, tudo bem, eu agradeço vocês terem me tirado do trabalho, mas me deixa no chão, por favor. Aí a Gori, mas eu tô com fome, eu quero comer, que eu não saí com meu boy, que merda, eu quero comer. Aí o Ashimi, boa ideia, vamos comer? Eu acho que tem um lugar legal por aqui. Aí a Hitsuko, nós vamos pra um jantar de Natal com vocês conhecem um lugar legal? deixa com a gente, menina. E como é que é este nababesco estabelecimento que elas encontraram, dona Ana? Olha, eu ia tentar descrever como a barraquinha de yakisoba do Naruto, mas não, é um pouquinho melhor que aquilo. É só um pouquinho, só um pouquinho. É porque, na verdade, não é lamen, é soba. E soba, novamente, desculpa, eu tenho que fazer as pesquisas, né? Eu tenho que dar para vocês as informações bonitinho. Soba é um macarrão, tipo o lamen, só que ele é feito com trigo, em vez de ser feito com a massa de lamen comum. Então, vamos dizer que o soba é um lamen de pobre, tá? Então, dá até para dizer que é naquele nível da barraquinha do Shirako lá do Naruto, sim, dona Ana. Dá para dizer que é isso, sim. Olha, eu ia chamar ele de... Como é que é? É o pé de porco, né? É a birosca da esquina. É o pé sujo. É o pé sujo, sabe? Mas é o pé sujo. Mas é, porque a Hetsuko fica revoltadíssima. Uma porra de um quiosque de sobá xexelento, fedorento, sem vergonha. Aí a guri, mas é rápido, barato e quentinho. E eu tô com fome. Aí elas chegam, pedem os dois sobais lá pro chefe, o chefe entrega rapidinho, que isso é sim uma característica do sobá, que ele é tipo feito bem rapidinho mesmo, porque o cara já tá com o caldo pronto, já tudo pronto, só falta botar o macarrão e botar o caldo, entendeu? Então sai realmente bem rápido, é uma coisa realmente de 2 minutos já tá pronto na tua mão. Então, guri, pô, tem nada melhor quando você tá com fome de ter um prato de macarrão com caldo quentinho, se isso não é felicidade, eu não sei mais o que é. E aí a guri, eu acho que senta a porrada no prato de soba, comendo gostoso, e aí ronca o estômago da Retsuko, né? Roncou o estômago da Retsuko, ela... tá bom, foda-se. Ô, meu chefe, ô, tiozão, manda um prato pra mim também, servindo. Mas tira o dedo dessa porra, dessa sopa, seu filho de uma puta! É onde eu vi que o nível era nível mesmo... Quiosquinho, quiosquinho de praia de segunda classe. Né? Era assim. Aí, beleza, começa então uma ceninha a la Jingle Bell. Não, We wish you a Merry Christmas, uhum. We wish you a Merry Christmas. Mostrando os outros personagens que estão fazendo no Natal, né? A Kabai não adiantou ela esconder que os filhos encontraram a porra dos presentes. O porcão levou uma ceia de Natal numa caixinha pra casa. A Tsubone, né, a jacaroa lá, vai mandar um presente pro sobrinho no ano novo. O filho da puta do Ressas, que tá comemorando o Natal com as plantinhas dele, mas que filho da puta. Eu não gosto do Ressas, desculpa, mas é uma merda, eu não gosto dele não. Aí tá o Raida no meio da rua e ele olha. Ah não, antes disso, aí aparece a Tsunoda, que tava lá com o boy, que na verdade era um pé no saco, um chato do caralho, conversando sobre os amigos dele, e ela vê a Hetsuko fazendo o Instagram do prato de soba, e que gostou do prato de soba, com 0 curtidas, mas mesmo assim deu um sorrisinho na Tsunoda. Eu não sei o que esse sorrisinho significa, mas legal, a Tsunoda gostou do soba lá que ela bateu, né? Aí tá agora sim, tá o Raida voltando do escritório, abatido porque não conseguiu salvar a donzela em perigo, e ele vê o prato de soba, e depois ele vê o prato de soba vazio, dizendo que tava uma delícia, tal coisa. Nesse exato momento, pelo simples e único motivo de porque sim, ele tá exatamente na frente do quiosque de soba, e ele vê o Ashimi, Gori e Retsuko saindo e agradecendo pelo soba. Agora, brilha, Ana, o que acontece nesse momento? Ah, ele fica ali com cara de tacho, porque, na verdade, ninguém ali ainda se deu conta que a Retsuko é amiga das super, ultra, mega poderosas super secretárias. É verdade, né? É verdade. O que elas estão fazendo juntas? O que tá acontecendo? Ele que já tava meio com cara de tacho, fica com cara de tacho e meio. Né? É, mas a guri, que é a fofa, chega, você é do departamento da Resco, né? A gente fez um bom jantar de Natal, né? Tava assim. Ele se cumprimenta, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Ah, você trabalha lá também com a Red School? Ai, que fofinho, que legal, nossa. Mas aí, puxando um... vem o Hashimi, vai o Hashimi! Ela só dá aquela olhada dela séria. É que ela não mexe os olhinhos, mas eu por dentro tô vendo ela revirando os olhos, dizendo: ai, Gori, você ainda não se deu conta. Peraí, Gori, vamos embora, vamos. Lembramos que tem um compromisso. Ela: compromisso? Ué, a gente não, mas a gente quer ir no karaokê. Vem. Vem. Eu gostei. Não, você percebeu que ela fez quando a Washi me puxou? Cara, a Gori é um doce, cara. A Gori é um anjo. A Washi é sensacional. A Washi é a cabeça. A Gori é o coração nessa dupla, cara. Mas quando a Washi me puxa a Gori, não, a gente não vai mais no karaokê, não. A gente tem compromisso. Deu pra perceber por que a Gori, a Washi está na posição que está, né? O desconfiômetro dela vale por 30 xerox Holmes, né? Aí a Washimi chega: não, desculpa, Hetsu, é que a gente lembrou que tem outro compromisso, então feliz Natal pra você. Aí tá, Raida de um lado da rua, Hetsu do outro lado da rua, os dois se olham, os dois se veem, e a Hetsu deseja feliz Natal! E aí bate de novo o Jingle Bells Metaleiro pra encerrar este episódio em alto astral! Yeah! Sim, porque as cenas que a gente vê enquanto tocam heavy metal é o Raida vai pro... ao contrário, a Hetsu atravessa a rua. E eu não sei se eu parei pra ver, sei lá, na sexta, sétima vez que eu assisti, eu parei pra ver. Ela não tá atravessando a rua. Ela tá correndo na direção do Raida, porque ela está com as perninhas levantadas como quem tá correndo. A cena é parada, tá, ouvinte? Por isso que a gente não dá pra perceber assim de cara que ela tá correndo. É porque nessa parte do Jingle Bells Metaleiro já é literalmente o final do episódio. Tá correndo os créditos. Só que ao mesmo tempo que tá correndo os créditos, estão cenas em preto e branco paradas, estáticas, do que o Raida e a Hetsu estão fazendo a partir desse momento. Aí a primeira é justamente a Hetsu literalmente correndo na direção do Raida. Ela não está indo, ela está correndo. Então ela vai na direção dele. Eu diria que a controvérsia se é uma corridinha, mas tudo bem, é passível de interpretação. Mas isso é óbvio, é ela que atravessou a rua, não foi ele que foi na direção dela. Isso. Então ela vai na direção dele e os dois começam a caminhar lado a lado. Dá pra perceber que eles estão conversando, estão trocando umas ideias. O Raida tá com as bochechinhas vermelhas. Não sei se pelo excesso de uísque. Claro que não. Né? Eles vão, continuam conversando. Ele deixa ela no metrô. Ela vai embora e ele termina com aquele yes! Yes! Porque aí nas últimas duas cenas volta a ser colorido, porque até agora todas as cenas estavam preto e branco, tá? E estática, tipo fotografia, né? Mas as duas últimas é a Hetsu dando tchauzinho pro Raida dentro do metrô, enquanto o Raida também dá tchauzinho e ainda fica se dobrando assim pra ver se fica mais tempo na janela. Mas aí depois que o metrô dela vai embora, ele olha pra cara da gente, não diretamente pra cara da gente, eu sei, mas ele olha na direção contrária e vai com o cotovelo e o punho cerrado pra baixo. Yeah! E assim termina o episódio especial de Natal da Retsuko. Yeah! Que coisa maravilhosa. Esse episódio foi sensacional. Tu não achou, Ana? Olha, eu adorei. O conceito geral da série mostra muito a vida de pessoas jovens, adultas, lidando com aquelas coisas assim que a gente, quando é criança, principalmente, não imagina nunca que vai enfrentar, né? Que é desde as dificuldades de achar roupa certa para trabalhar, lidar com o chefe, lidar com as dificuldades naturais de ter que acordar cedo, ter que fazer seu próprio café. Oh, meu Deus, como a vida de uma pessoa adulta pode ser chata. Mas também tem esse lado, né, do relacionamento entre as pessoas, das coisas divertidas, das coisas chatas, das fofocas e das paixões que podem naturalmente acontecer entre pessoas que convivem todo santo dia. Eu achei legal o Raida se declarar, porque se ele não se declarar, ela nunca vai saber o que ele sente. Mas eu também achei natural ela não não corresponder a esse sentimento. Porque não é uma coisa que vai num fluxo, ó, eu me apaixonei por você, agora você se apaixona por mim. Ele, tadinho, dá dó, ele tá numa saia justa, ele tá se vendo numa situação difícil, porque ele entrou na famigerada friend zone. Não vou deixar esse episódio terminar assim. Não, pera, ele pode ter ficado em friend zone assim até metade do episódio. Agora, nesse final do Yeah, eu quero ter esperança que na segunda temporada existe sim a possibilidade de um Hatsider. Então, é esse o ponto que eu ia chegar, assim, ele entrou na friend zone, na cabeça dele foi assim, ah, agora eu só virei um amigo, ela não quer saber de mim, ó vida, ó azar. Mas a verdade é que ela vê ele como um amigo, e amizade é o primeiro passo pro amor. Se você não é amigo da pessoa, você não vai conseguir enxergar as qualidades dela nunca. Você vai se apaixonar pelo teu inimigo? Oh, é plot de livro, né? Não é coisa da vida real. Dificilmente a pessoa vai querer ficar do lado de alguém pra brigar o tempo todo. Uhum. Mas eu estou aqui do meu lado só falando Raida, Raida, Raida, Raida, Raida. É, eu acredito que apesar dela, como mesmo já se apresentou no começo, ser uma moça de 25 anos de idade, a Hetsuko ainda tem muitos lances infantis na vida dela. Ela ainda é muito adolescente. Né? Ela não abandonou de todo a vida da infância dela. Isso. E talvez eu até fique meio espantado de que ela com 25 anos de idade ainda não teve assim, um crush violento pra alguém. Teve! O filho da puta do Ressage. Ela chegou aos 25 pra ter um crush. Ah, mas deixa. Mas tá tudo bem. Eu fui com 38. Bom, ela tá começando a amadurecer. Eu acho que essa experiência com o Ressasuke foi válida, porque agora ela já teve um faniquito, a vida dela ficou extremamente cor-de-rosa, e aí ela percebeu que não é isso nem que eu quero, e nem isso que é amor de verdade. Aos poucos, ela vai começar a abrir o coraçãozinho dela pra nossa hiena de contabilidade especial e boa pinta, vai. Muito bom. E é isso, ouvintes. Muito obrigado, Feliz Natal a todos vocês. E agora os próximos episódios das séries que estão em vigor vão continuar. Isso aqui foi só o especial de Natal e vai virar tradição aqui no Nerd Maratonista. Todo ano a gente vai fazer um especial de Natal de um desenho qualquer, tá bom? Muito obrigado, Nana. Beijo, Melinda. Beijo e Feliz Natal, Nerdmaster. Feliz Natal a todos os ouvintes. Como eu falei antes, Feliz Natal para quem é de Natal. Feliz festas para quem é de outra linha. Tem que ter paz e espírito de boa convivência entre todos. Que a paz reine entre nós. E eu fico com essa por aqui. Vida longa e próspera. Dashing through the slum in a one-horse open sleigh, roaring up fields of gold, laughing all the way. Bells and baptons ring, make the spirits bright. Oh, fun it is to ride, sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is.